día, uno partido, chulo, vamos, Tahiti. Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, Europa 03. Salvador, bom dia, me chamo Hermes, 251, informação eco, autorização, Guarulhos. É 251, eco, confere, autorizado Serra Brava, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 360. Seu coloque de fundo zero, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, letra Mótiva. Transpõe 5521 no controle, 120, decimal 8. 360 São Paulo, Guarulhos, conforme o plano de voo 10, curva direita, da Elia da Mota, 601 na Transpondre, 208 controle, 6251, está no posição 5. 5521 no Transpondre novamente. 5521, correto. 205, chama para você na, cadê o evento correto? Claro, muito obrigado. Brasil Yankee, estamos na posição 12 remota, espaço principal, solicitando autorização de reboque para a posição 7, espaço principal. Última Yankee Brasil Yankee, já presente já está autorizado o reboque até a posição 7, reporta termo. Ok, senhor, reportará. duas áreas. Estaremos na segunda, né? Dia 2. Papa Romeo, Mike Brazianchi, Ponte 7, informando o termo do reboque, bom dia a todos. Bom dia. Oxané, 6251, 142 da moto, alternando galeão, 4 horas e 40 minutos. Bate-1 Ninja, ponto de espera, pista no 0, torre 11895, quem legal no 014. Bate-1 Ninja, espera no 0, 8895, obrigado, bom dia. Apenas o ajuste altímetro no 095 no momento. Ou no 095. Na escuta do Azul Alfa X-Ray Tango. Alfa X-Ray Tango, prossiga. Pedindo autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está presente a autorizada Alfa X-Ray Tango, reporta certo no posição 3, pátio 1. Sente. Salvador, bom dia, Oxané, Índia 25, ponto de espera 1-0, pronto. Beleza, segundo, a linha decola no 0, vento 080 graus, 8 nocha. A linha decola 1-0, Oxané, Índia 25. Salvador, tá 3171, informação Eco, ponte 62 para Guarulhos. 3171, Eco, confere, autorizado Serra Brava, Golfo Romeo, nível 320. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da Aerolinda Motiva, onde intercepta, pesando no zero, segue conforme a rota. Transponde. Responde 5526, controle no 208. Autorizado Guarulhos, nível 320, decolando da 10, com curva direita, da El, Leda, Mótila, apergulou 10, conforme. Transponder 526, controle 120, decimal 8, até 3171. 3171 no correto, no ponte 062, deixando a posicionar. Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Vitor, Quebec, Pátio 3, solicitando autorização de reboque para a ponte número 5, o pátio principal. Gente, pátio 3 para o pátio 5, agora só um minuto para o reboque, o Alfa Vitor, Quebec. Positivo, pátio 3 para o pátio 1, posição 5. 1-1-2-0-8, controle, vamos. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Oxané. Em dia 2, 1, 4, 1, 4, 1, Xené 251, contato radar na decolagem, suba via da El para o nível 360. Sobre via da El 360, Xené 6251. Autoridade do 6251, vá direto, Leda? Autorizado. Boa, Leda, subgrau 360, Oxan 6251, obrigado. Azul Alfa, X-Ray Tango, reporte finalizado, tenha um bom dia. Bom dia. Vitor Quebec está autorizado início do Rebeca no Pátio 3, reporta na saída do Pátio 3 para ingresso no Pátio 1. Positivo, o Vitor Quebec ciente, seu. Iniciando o rebote. Obrigado. Chamando 251, voe por base, chame centro, Recife, frequência 133.25. Por base na proa 3325, obrigado, bom dia. Salvador, aqui o Avianca Alfa Victor Quebec. Podemos ingressar no pátio principal? Seletivo, Alfa Victor Quebec mantém a posição na saída do pátio 3. Após ser autorizado o ingresso. Positivo, senhor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Salvador, aqui é o Avianca, estacionado na ponte 5. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Obrigado. Para o táxi Titan 3171, 204 a bordo, autonomia de 3 horas, 20 minutos, alternado Galeão. Autorizado táxi, bate 1 no Índia, ponto espera pistola 0, torre 11895, QNH 1015, TAN 3171, bom. Frente, parte espera, pátio, ponto espera da Índia, 295, bom trabalho com Mission Titan 3171. Salvador, bom dia, 3171, pronto, ponto 0 no 0. 3171, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 080 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar no 0, 3171. 7 onda, pelas 48, controle 120, decimal 8, bom ver, bom dia. 1208, bom dia, vamos trabalhar com a 3 onda, 7 onda. Controle Salvador, 3 onda, 7 onda, bom dia. João 71, contato até suba via da EL para 330. Via da EL, nível 320, saia 3171, aguardando possibilidade de voar alguma para mais à frente. Vem Leda. Leda, saia 3171. Salvador, bom dia, o seu 35 do 7. Seu 35 do 7, a sua identificação autorizada via BOF, desça para 2 mil pés, ajuste no 0, 1, 5. Via BOF, 2 mil pés, 1, 0, 1, 5, seu 35 do 7. Palma, ótimo, 3171. Chamo sempre o Recife em 13325. Bom dia. Na Fran de Duna, Frotan 35 no centro. Aqui é a chegada 35 no centro. 35 no 7, autorizado LS, ajuste no 0 no 5. Autorizado LS no 0 no 5, 35 no 7.